Vieja amiga oscuridad, otra vez quisiera hablar, porque he tenido nuevamente una visión que suavemente. Boa quinta-feira a todos vocês, galera. Estamos aqui com mais um Games Foda Live, com essa música depressiva pra caralho aqui, que eu não sei quem que escolheu. Mas já vou responder quem escolheu, apresentando mesmo. Olá, Tuba, está aqui. Oi. E hoje estou eu aqui, Rinks, também. E mais uma pessoa apenas, nosso querido amigo Surox, que veio aqui para dar um quórum com a gente. Olá. Não, na verdade não, que o Surox hoje é participação especial. A gente vai estar entrevistando o Surox, que vai contar um pouco da vida dele para nós. O Marcelo quebrou a coluna, o Neuzão foi. Ganhou o cartão amarelo no último jogo. Estamos de fora desse. Eu acho que hoje a gente vai levar 7-1 aí do público. E, aliás, por favor, eu acho que já foi umas 10 pessoas que falou que eu errei, que o Brasil ia ganhar a Copa. Gente, desculpe, eu sou só um ser humano. Eu não sei o que eu faço. Ô, Surok, como que você achou que foi a apresentação do Brasil? Você achou boa, ruim ou mediana? Achei mediano, né? Mediano. Entendi. Podiam ter tomado mais. E você, Tube, o que você achou aí desse vexame aí? Olha, eu não sei. Eu fui no... Foi tão surreal, cara, que eu dei risada só. Depois do quarto, eu comecei a dar risada, porque tipo, foi muito surreal mesmo. Foi. Não, depois do terceiro, né? Assim, a hora que deu o quarto, já fiquei pasmo. Já, porque... não, nem deu tempo do terceiro pro quarto, nem deu tempo de respirar, velho. Foi inacreditável mesmo. Mas anyway, galera, bola pra frente aí, 2018 tá perto aí, mais 4 anos só. Né? É o tempo de uma criança nascer e começar a ler. Será que dá isso, né? Pra quem tá ouvindo isso no futuro, isso, hoje a gente. Hoje é quinta-feira, não foi a final ainda. A gente não sabe se vai ganhar a Argentina ou a Alemanha. Mas o Brasil perdeu de 7-1 e a Argentina tá na final, então achei apropriada a música aí. Uma música bem deprimente mesmo. Em espanhol. Em espanhol. Ai, meu Deus do céu. O interessante é que muda o tema que já deu. Vai tomar no seu rabo, Anseven. Vai pra puta que eu pariu. Aqui a gente é brasileiro com muito orgulho, com muito amor. A gente fala mesmo de futebol. E o que mais que brasileiro fala? Samba. O que mais que a gente fala? É cerveja. A gente já falou tudo isso aqui, né? Já. Eventualmente. E mulher pelada também a gente já falou. Então a gente é muito brasileiro mesmo. Feijoada. Eu acho que já teve feijoada também, não lembro. Bom, foda-se, vamos tocar aqui. Voltar com a nossa vinheta clássica. Games Foda Live. Games Foda Live. O podcast da galera. Eu tô deprimido até com essa vinheta, cara, hoje. Eu tô... sei lá. Bom, de qualquer forma, tô até desnorteado, tô parecendo tipo o Felipão na entrevista, cara. Não consigo nem comandar esse programa mais. Comanda aí hoje, o Homem Barata, comanda aí pra nós. Faz uma pergunta bem ruim daquelas que eu faço no começo, assim. Faz umas piadas ruins que nem eu faço também. Eu tenho uma pergunta aqui muito importante. Bem que eu acho que eu vou desperdiçá-lo hoje, tem pouca gente, então vou fazer outra pergunta mais importante. Agora você me deixou curioso, caralho. Qual que é o biscoito favorito de vocês? Eu falo biscoito, eu sou carioca, gente, desculpa. Biscoito? Só tem bolacha. Só tem um biscoito, que é o de polvilho, então eu acho que... agora bolacha tem várias. Bolacha eu também curto várias, agora biscoito é só o de polvilho, eu acho, né, gente? Não, meu biscoito favorito aí, minha bolacha favorita é... acho que é passatempo, cara. Passatempo recheada. Eu acho que é... É muito, muito clichê esse. passatempo. Quer ver? O Surox escolheu uma bem. O Surox escolheu uma bem underground, que não vende mais. Vai, escolhe aí, velho. Eu não como mais bolacha, cara, que tô de dieta, né, velho? Tudo bem, mas eu também não. Faz desde anos que eu não como bolacha também, mas daí? Desde janeiro. Cara, não sei qual eu gosto mais, só que traquinas, véio, é uma bosta. Eu acho que a pior bolacha que eu já comi na minha vida é traquinas, véio. Qualquer tipo de traquinas. Olha. Eu não sei qual é o hype de traquinas, velho. E Oreo, Oreo é ruim, véio, também. Não, Oreo é bom, não, Oreo é bom. Eu gosto de daquelas wafers, assim, tipo. É. Boa escolha, boa escolha. É, aquela. Balduco aí, ó. Falaram, wafer de chocolate balduco. Entendi. Tem que traquinas tem gosto de areia, velho. E que, mas o que você prefere, Negresco ou Oreo, Surox? A Oreo, sem dúvida. Só porque o hype da internet hoje em dia tá indo o oposto, com certeza. Você manda bem, Surox. O metagame do Surox é muito overrated de Oreo. Já falei várias vezes. Cara, é sério, Oreo. Não, Oreo é muito melhor que Negresco. É. Eu não consigo não entender a galera que não curte Oreo, cara. Quando eu fui pra Nova York, eu acho que eu engordei uns 4 kg só de Oreo, só, cara, tá ligado? Não, olha que bosta, você é ridículo. Cara, Oreo. Oreo de. Eu fico puto que, ó. Aqui a gente tem uma porrada de tipo de biscoito. Tem doce de leite, tem de morango, tem de goiaba. Eu lembro que uma vez eu vi um biscoito de quindim. Acho que não existe mais isso. Acho que não deu muito certo, mas aí. Ó, eu só vou falar pra você. Oreo de creme de amendoim, cara. Só isso que eu falo. Aí... Então, filho da puta lá, eu só tenho Oreo. E a gente fica aqui pagando pau pra essa porra, sendo que ele só tem isso. Eles... Mas tem Oreo agora no Brasil, velho, voltou. Não, então esse é o problema. Uma vez eu falei pro americano que a gente tinha tipo biscoito aqui de morango e tal. Ele ficou, cara, como assim? Impossível isso. Não existe, só existe Oreo no mundo. Aí eu mandei uma foto, o cara, nossa, que foda. Não. E a gente fica aqui sendo babaca, chupando rola de gringo aqui. Ó, eu não sei por que é chupa rola de gringo. Eu comi o bagulho, eu coloquei o negócio na minha boca... E eu gostei, cara, eu achei delicioso, tá ligado? O que que eu vou fazer? Isso é chupar rola de gringo? Vocês são otário pra caralho, cara. Nossa, vocês são muito indie. Eu senti uma sinceridade aí. Vocês são muito indie. Cara, é sério. E depois o Surox só... que é pau no cu, tá ligado? De não, ficar não. Falando viu, que é só legal. Mudando o assunto, mas mantendo a mesma coisa. Depois de anos eu fui experimentar chocolatados na minha vida. Esses dias aí. E tinha Nescau e Toddy. Daí o primeiro dia eu tomei Toddy. E o segundo dia eu falei, por que não? Vou arriscar o Nescau, né? Cara, como tem gente que gosta de Nescau nesse mundo? Sério? Não, Nescau é muito ruim. Nescau é... É tipo... É... Nossa, é muito ridículo, cara. Assim como eu também experimentei Quick esses dias. E Quick é muito top. Eu não sei como que tipo, caiu assim, Quick, tá ligado? Mas Quick de morango? Não, exatamente, não, é muito pouco apreciado, assim, por qualidade do quick de morango, é ridículo. Quick de morango... O de morango é mó ruim, cara. Você acha ruim? Esses dias eu comprei aqui pra lembrar como é que era, que deu uma nostalgia. Quando era pequeno eu gostava e achei muito ruim, cara. Nossa, cara, pega uma intravenosa e coloca no quick de morango direto no meu sangue, velho. Bom... Então a gente já conversou bastante sobre comidas aí, que é a parte inicial do programa. Que ridículo esse programa, cara. Não sei se a gente parte já pra escolha de tema, o que a gente faz aí? Ou a gente pergunta pra galera se eles querem... Escolha aí, galera, mais uma enquete de comida aí, eu deixo na mão de vocês aí. Uma enquete de comida pra gente debater aqui nesse programa. Ah, o Emanuel falou aqui no Twitter que tem saudade do biscoito de quindim. Eu nunca vi esse biscoito. Melhor biscoito da vida dele. Aliás, quindim eu acho que é uma das coisas mais gordas que existe, cara. Porque é só ovo e açúcar, né, velho? O negócio é... É. Quando você come muito quindim, tipo, você come uns 4 quindim, você começa a perceber que aquilo ali é só açúcar e ovo. Você começa a separar na sua boca o gosto de ovo e o gosto do açúcar, assim, tá ligado? É muito nojento, cara. Mas é uma delícia. A gente usou a português, mas eles são muito bons nisso, eles em fazer doce só com ovo e açúcar. E tem uma porrada de doce deles. Sim, é basicamente ovo. Ovo e açúcar masters, tá ligado? Tipo, esse doce aqui é pastel de Belém, o que que vai? É ovo e açúcar. Esse aqui é o quindim, o que que vai? É ovo e açúcar. Tipo, caralho, velho. Vocês são bons mesmo, hein? Que por sinal, o negócio de Belém é ruim pra cacete, velho. Ah, eu, que isso? Eu gosto. Nossa. Mas é você gosta de Kid, Surox? Eu gosto, Kidinho eu gosto. Então, olha a mágica dos caras. Fala que os caras não são bons. Culinária portuguesa é muito underrated. Então. Não, açúcar e ovo não é chantilly também? Alguma parada assim, suspiro? É, mas daí é clara, né? É a clara. A clara, tá, pode crer. Ovo é o negócio mais tipo, top do mundo, cara. Dá pra você fazer tudo com ovo. Dá pra você... Acho que até lubrificante sexual dá pra fazer com ovo, tá ligado? É. Mas, mano. É tipo alquimia, tá ligado? Ovo. Os caras transformam em vários doces, assim, muito louco. Dá até pra fazer chocolate. É, o cara falou aqui que. Quer ver? O cara fez uma pergunta polêmica aqui, que deve ser polêmica na internet. Cadê? Esqueci o nick dele. Cadê? Não tô mais achando. Mas ele perguntou se é pra colocar ketchup na pizza. O que vocês acham? Claro que não, velho. Não, de maneira. Eu já coloquei, cara. Eu gosto muito. Mostarda também. Mostarda é mais gostoso ainda. É que assim, a gente, só carioca faz isso e eu não faço isso. O único outro carioca que talvez faça isso não tá aqui, mas eu duvido, hein, que ele é o... O Guerra. O Guerra é o carioca menos carioca que tem. Só em São Paulo não coloca ketchup na pizza. Não, pior que eu coloco. Eu gosto de ketchup e mostarda em várias coisas. E pimenta, cara. Aliás, pimenta eu até parei de comprar em casa porque... Eu gasto um vidrinho de tabasco em duas refeições, assim, tá ligado? Aí... Nossa senhora. É, velho. E é gostoso na hora de entrar e ruim na hora de sair, mas fazer o quê? Galera, vamos rodar essa porra desse tema aqui? Você está com 5 temas aí já, Tuba? Colocou na bola aí pra decidir? Tô. Tá na cabeça sua aí, filha da puta. Então vai, vamos rodar essa bosta aqui. Cadê? Não sei onde tá aqui. Pode falar aí, Silvio Santos, fala rápido. Oi, o primeiro tema é Final Fantasy VII. O segundo tema é Mega Man 7. O terceiro tema é Zelda 7. O quarto é The Seven Guest. E o último é Jogos de Luta. Que bonito, seu coincidência, Silvio. Né, esses temas. São vários temas parecidos, assim, né? E um que... tem absolutamente nada a ver, assim. Qual será que vai cair aí? A Silvia tá pegando ali a bola. Tirou, mostrou pro cara da auditoria. Ele fez que sim com a cabeça. Pode vir aqui. Lê qual que deu aí. Foi o número 5, Jogos de Luta. Fantástico. Jogos de Luta. Não poderia esperar menos. Que por coincidência, eu tava com o meu Street Fighter World Warrior Encyclopedia aqui, na frente do meu computador. Eu vou mandar um link aí no chat pra vocês. Ah, pra quem não sabe, tá começando a EVO amanhã, que é o grande torneio mundial de luta. É a Copa da Luta. Ou alguma coisa do tipo. E começa com o que amanhã? Street Fighter? Como que é o negócio? Quer dizer que eu não sei, eu abri um monte de coisa aqui, menos a agenda do calendário. Que fantástico, que vocês têm muita profissionalidade. Acho que não começa com Street Fighter, não, cara. Não, mas será é que a não final tem... mesmo é só domingo. É. É. É que vai ter várias coisas aí, ó. Vários jogos de luta aí, galera. Vai ter Smash Bros. Esse ano ou não? Vai ter Smash Melee e inclusive a Nintendo tá patrocinando esse ano o evento. Nintendo um pouco atrasada aí, como sempre, mas sacando. Não, é bizarro, porque ano passado eles nem... Eles queriam cancelar no teve, passado, né? Queriam cancelar. Agora esse ano eles estão como patrocinador ali. É, mas tá certo. E o curioso é que a Capcom não patrocina. É, esse último torneinho que teve aí de... Como que é o nome aí? Super Smash Bros. Como que é o nome do jogo agora? Que vai ser do Wii U. É só Smash Bros. Wii U mesmo. Ah, não vai ter subtítulo, né? Não. É, mas então, esse aí acho que foi um dos streamings que mais deu audiência aí do Twitch. Oi. Do ano até agora. Aí os caras perceberam, acho que, né, que a galera gosta de assistir os outros jogando. Tipo, 5 anos depois de começar a ter isso aí, eles começaram a perceber que isso aí é uma boa. Teve até campeonato de Pokémon, de card, esses dias atrás no Twitch, né? Ah, é? Não tô sabendo. É, a Nintendo se tocou que tipo, tem um pessoal que gosta de jogar profissional e tá... Tão investindo bastante, parece, no profissional do Smash novo. O Victor tá perguntando, mas como que vai ter Smash Bros se Smash Bros não é jogo de luta? Esse é um tema pra ser discutido. Esse é um tema aí. Não, primeiro, vamos começar assim então. É, da onde começou o jogo de luta? Eu acho que foi. Será que foi do Street Fighter? Porque eu acho que assim. Não, tem coisa mais velha. Não, sim, obviamente tem coisa mais velha. Mas eu falo assim, como a gente visualiza hoje, entendeu? O formato. Não, isso foi Street Fighter 2. É. Porque o Street Fighter 1, os caras parecem que tem elefantise, cara. Eu lembro que... eu lembro até hoje que eu joguei a versão de Play 2, que eu acho que é Capcom Classics, que tinha Street Fighter 1. E os caras parecem que tem elefantise. Todos os personagens parecem que tem elefantise, assim. É fantástico o jogo. Recomendo se você quiser se machucar pra vida inteira aí mentalmente. Pra nunca esquecer. O controle é meio duro, né? Ele é meio... Meio duro. Não é legal você. E não tem nome, ele é todo, né, travadão. Mas ele já tinha 3 socos, 3 chute, Hadouken e tudo isso. Só que ele é todo travadão, é estranho. É, eu duvido se você conseguir fazer um Hadouken lá, mas... Né? Então, e não tem nome, né, os personagens. Não tem nenhum. Do 1, não. Não é tipo o cara do Japão, o cara da... dos Estados Unidos? Não, acho que tem nome, sim. Não, tem nome, sim. Tem nome? Quem? Tem. Sério? Tem 21? Tem nome e tem história ainda. Tem mais história que um, porque de fase em fase acontece alguma coisinha, assim, o cara fala alguma coisa. Tem o famoso... É. Tem o Adon. O Sagat, o último chefão. O Sagat, o último chefe, né? Tem o Gen, tinha no 1. O Bird e o Eagle, esses voltaram. O Eagle tem no Alpha 3 do PSP. E aquele ninja que tinha? É, tem um ninja. Quem que era o ninja? Ele voltou em alguma série, será? Não. Não, né? Esse não. É, bom, mas anyway. E antes do Street Fighter, o que que tinha aí? Cara, tinha aqueles Kung Fu, Karateka, essas coisas. Ah, sim. Karateka é muito bom, né? Na verdade, eu joguei muito Karateka quando era moleque. É um jogo que... Só que é um jogo que, você vê, Street Fighter ganhou, eu acho, foi bem, porque é um negócio que tem como evoluir. Teve da onde evoluir. Tá certo que a coisa mais top, assim, que evoluiu foi o conceito de combo aí, que começou meio por causa de um bug que teve, né? Sim, era um bug, não era pra você poder cancelar um golpe no meio e o pessoal conseguia. E aí você consegue emendar um golpe no outro. E nisso aí acho que essa aí foi a coisa que mais evoluiu. Mas esses Karateka, por exemplo, não tem como você fazer um jogo atual de Karateka sem mudar completamente o conceito. Saiu um Karateka ano passado, mas eu não joguei. É, então, mas é basicamente o que era antes e isso aí não funciona hoje em dia, né? Pelo que eu escutei... Ó, eu achei aqui na enciclopédia o Gek, que é aquele ninja do 1. Ele é especializado em jogar shuriken e garra. Só isso. Especializado. Tipo, ele é do Japão e ele começou a lutar na rua aí. Ele é um e-book. É, tipo, tá falando pra mostrar o poder dos ninjas. Não, então, ó, acho que já que o Surox falou aí dessa ridicularidade desse personagem aí, dá pra gente perguntar pra galera quais são os personagens, não só do Street Fighter, quais são os personagens mais ridículos dos jogos de luta? Nossa, tem bastante. Herói, tem muitos. Por exemplo, já vou falar um aqui. O Blanca. Não, o Blanca até que a gente acabou aceitando, mas o King, o King do Tekken, cara, tipo, não tem explicação. Os caras falaram, vamos botar um cara aqui, que é um homem sem camisa e a cabeça dele é um tigre. É uma máscara? Não, é um tigre mesmo a cabeça dele, tá ligado? Peraí, é um tigre mesmo? É, velho. É uma máscara. Não é uma máscara. Não é, mexe a boca do tigre, caralho. É uma máscara muito bem feita, velho. Quando ele fala, mexe a boca, como que tipo, é uma máscara? Aquilo? É uma máscara muito boa isso. Ah, não sei, velho. É, os caras tem robô lá e tal. Eu sempre assumi que o cara era um tigre mesmo, a cabeça dele é um tigre. Ah lá, não, é uma máscara. Não é não, é uma máscara. Ah tá, é uma máscara. Porra, mas mexe a boca, caralho. Ele não fala. Nossa, então eu tô viajando, tipo, foi sonho na minha cabeça. Mas anyway, é bem ridículo, King. Mas é um desenho. O Voldo do Soul Calibur, eu não acho o Voldo tão ridículo assim. É, o Voldo ele é só meio... Sei lá, o design dele é meio all over the place, assim, né? Tipo... Não, quando o Harada veio pro Brasil, na BGS, do ano retrasado, eu perguntei pra ele se tinha algum personagem que ele tinha recusado do Tekken, porque era muito ridículo. E aí, ele falou que tinha um gafanhoto, um salmão, e eu não lembro o outro. Um salmão. Era um salmão, ele ficava só se batendo no chão, era isso. Mas mano, eu lembro até hoje, primeiro ano de faculdade, a gente tava jogando sinuca, aí eu falei assim pra um amigo meu, porra, imagina se tivesse um jogo de luta que o cara luta, joga, que o cara luta assim com um taco de sinuca, assim, ó. Que louco que ia ser o cara. Aí, tipo, juro, no mesmo ano lançou um Guilty Gear que tinha um cara que jogava com taco de, lutava com taco de sinuca. Tipo, claramente os caras não tem mais o que inventar, tá ligado? Eu inventei bêbado de dentro do meu cu, assim, um personagem, os caras tiveram a minha ideia. Não é que eles roubaram a minha ideia, que tem, tipo, qualquer coisa que você pensar tem um personagem de luta em algum jogo, com certeza. Não, o Guilty Gear é legal que os caras exageram, assim, eles vão... Vamos fazer um personagem que é uma freira, mas não é só uma freira, ela é, na verdade é um homem. É um menino, é um menino. Mas ela luta com o Yo-Yo, ela vive na floresta. Eles vão até o limite, assim, até onde dá. Os caras é muito LSD, né, velho? É muito Japão. Mas eu gosto de Street Fighter, porque Street Fighter é ele que começou todo esse negócio ridículo. Que nem o Surox falou, Blanca. Blanca é ridículo, né, cara? Mas a gente acabou aceitando o Blanca, mas ele é ridículo também. É porque eu lembro, quando eu era novo, quando saiu o jogo, o pessoal, ele reclamava do Blanca. Era, porra, olha que merda isso aqui, o Brasil. Então, hoje em dia, todo mundo adora o Blanca. Sabe? É, virou um símbolo brasileiro, né? Inclusive, Putz, esqueci o nome do cara que fez Street Fighter 4. O Ono? O Ono, ele tem aquele bonequinho histórico dele, né, do Blanca. Que ele leva pra todo lugar. E a gente encontrou quando ele veio num ano antes do Harada. A gente tirou uma foto com ele. Você vai tirar foto com ele, na hora ele saca o Blanca, assim. Faz aquela cara dele e tira a foto. Bom, com todo mundo, é impressionante. Vamos ler um reflexo pouco automático, ele tira o Blanca. O Satura Wander falou que a espada do Sol é baseada num isqueiro. Tinha aquele Shuma Gorá. Shuma Gorá não é um personagem do X-Men vs Street Fighter, é um personagem da Marvel mesmo, existe. E eu não acho ele tão tosco assim, porque ele é simplesmente um deus do outro planeta, de outra dimensão. É legal, só que meio que tem que saber da história. Eu só acho que eles dão muita... Eu acho estranho isso, tá? Tem um negócio que também eu gostaria de falar depois, mas já vou dar o gancho agora. Que nesses jogos de Clash... Tem uns personagens que os caras dá muito palco pro personagem, e dentro do lore, por exemplo, dentro da Marvel, o Shuma Gorá não é tão grande assim, tá ligado? Tem muitos outros personagens maiores assim pra colocar, e os caras colocam o Shuma Gorá no jogo, tá ligado? Eu achei legal isso que eles fazem quando esses jogos versus, eles pegaram os caras mais desconhecidos assim. É, não sei, mais desconhecido, beleza. Por exemplo, Doctor Strange é um cara que é... bem underground, assim. O Taskmaster é bem underground. Mas Shuma Gorá, cara, é um cara muito underground. Tipo, aparece em uns 3, 4 arcos. De vez em quando aparece, assim. Aí os caras destroem ele numa revista, tá ligado? Não um negócio, tipo... Ó, MODOK. MODOK é underground, mas o MODOK tá sempre ali, tá ligado? Por trás das cenas, por trás dos bastidores e tal. MODOK é um personagem que é underground, mas tá sempre ali. Ó... O Mifus falou um aí que é fantástico. Skullmania. Você jogou com Skullmania, né? Eu não entendo, velho. Eu jogava com Skullmania, mas eu não entendo porque, tipo, basicamente todo mundo gosta do Skullmania, do design dele. Por que que não volta, né, cara? Por que que os caras não tentam, sei lá? Eu acho que a Capcom não tem o direito sobre ele. Será? Tem um rolê assim, porque quem fez aquele Street Fighter EX foi a Arika, isso. E aí o direito ficou com eles. Tem um... Vamos ver se tem no meu livro aqui. Um rolê aí, um monte de problema aí. É, pode ser mesmo. Não tem. Ele é muito pedido, cara, também pelo pessoal. Ó, o Rafael DFL lembrou, falou Blackheart e Shuma Gorá são os melhores personagens. O Blackheart é mais underground ainda que Shuma Gorá. Tá certo que na época que lançou o jogo, acho que o Blackheart é daquele das gemas, né? Do jogo, daquele jogo de luta das gemas da Marvel. E naquela época tava meio em vogue, assim, o Blackheart, porque, por causa da saga que tava rolando, que era a saga da Infinity Gauntlet. É, da como que é? Manopla do Infinito, acho que aqui no Brasil. E... Manopla, que nome bonito. Manopla do Infinito. Oh, passa essa manopla aí. E, mas ele, mesmo assim ele é underground, cara. Tipo, é uns caras assim que... Ele, enfim, é uns caras que aparecem muito de vez em quando. Não, assim, ele aparece no, nos jogos, ele tá em todos, porque a Capcom, na década de 90, a galera acho que hoje não lembra, mas ali de 94 até 99 saía uns 3 jogos por ano da Capcom de luta. Acho que até mais. E era tipo o mesmo sprite sempre. E era muito sem vergonha, assim. A Morrigan acho que desenharam uma vez ela na vida e usaram ela. Tipo, 20 vezes em todo jogo era a Morrigan mesmo. Assim, a massa crítica disso aí que você tá falando foi Marvel vs Capcom 2, cara. Sim, eles pegaram. Nossa, ridículo aquilo. Dá um search aí no HD, vê o que tem de sprite aí. Aquele jogo lá eles colocaram todos os personagens. Foi basicamente um Mugen da Capcom. Foi. Não, tem uns personagens, cara, que é tão ridículo que você olha assim. É completamente diferente, assim, de um jogo pro outro, assim. Você tá lutando com o mesmo, parece um Mugen mesmo, aquele jogo. Não, a Morrigan mesmo, você prestar atenção nela, ela é esticada. É. Porque eu acho que ela era muito comprida pro jogo, deram uma esticada, né? Ela tá meio, sei lá, amassada, assim, mais... eu tô tentando acompanhar aqui, a galera falou. O pessoal perguntou ali... É, qual era o conceito de Pocket Fighter? Consenso. Você gostava? O que era? Eu gostava, eu achava divertido pra caralho. Era muito divertido, era casual, mas era um negócio muito, muito bacana de jogar, né? Aliás, tipo, até. Não sei se saiu aqui no Brasil, porque eu jogava a versão japonesa na época, que demorou pra caralho pra lançar Pocket Fighters em inglês. E a versão japonesa tinha até um minigame que você ia levelando o personagem, você lembra disso? Não, minigame não. Mas isso é a versão do console, né? É, versão de console. PlayStation. Sim. De PlayStation, exatamente. Era muito da hora, cara. Era tipo um RPGzinho, você ia levelando o seu personagem assim e tal. Era bacana pra caralho. Nossa, aliás, jogar no PlayStation, jogo de luta, era terrível, né? Porque era... Ah. No King of Fighters eu lembro que a cada personagem tinha que dar loading de novo. Não, eu gostava. O único problema que eu tinha, por exemplo, com Marvel vs Capcom era que não dava pra você trocar os personagens, né? Precisava morrer um inteiro, aí você trocava. Tipo, isso aí acabava com a metade do conceito do jogo, assim. Mas era legal. Eu gostava muito. Falando em minigame dentro do jogo de luta, de RPG. Vocês lembram, tipo, o primeiro Mortal Kombat que saiu aquele modo de, tipo, porradaria na rua? Mano, que ridículo era aquilo. Qual que é esse, cara? Nossa, eu não lembro qual era o Mortal Kombat, cara. Mas, você andava com o Liu Kang na rua, dando porrada nos NPC, assim. E, tipo, tinha uma história. Cara, não, essa era a sombria do Mortal Kombat, que ninguém jogava Mortal Kombat mais. Pô, acho que era, tipo, Mortal Kombat... Já é o 3D, né? 7, sei lá. 6. Ah, então, aí... É o 3D. Nossa, cara, que absurdo. Nossa, é muito ruim, cara. Mythology Sub-Zero, ó, o Mifius falou. Não, Mythology Sub-Zero... Esse foi o primeiro. Foi o do 64, esse jogo aí. É... Foi aí que começou a queda do Mortal Kombat pra valer mesmo. Esse jogo aí até que teve cavou um 3D a primeira que... pá. É, mas teve um que era legalzinho, 3D, e foi quando eles introduziram as armas. Não, era o 4, primeiro... Era o 4? Acho que foi o 4. O 4 eu gostava, até que era basicamente a mesma coisa, só que 3D. É, não era tão ruim. Não era tão ruim. A galera tá gostando do Shaolin Monks. Eu nunca joguei o Shaolin Monks. Hoje é sobre fighting games, né? Eu falou sim, é. Shaolin Monks, eu não me lembro disso aí, cara. Shaolin Monks. Era um que não era de luta, né? Era uma aventura e tal. É, tá. O Mythology Sub-Zero não é aquele de 64? Qual que é? É o de 64. É um que é plataforma, eu nunca joguei direito. É, eu joguei, mas era ridículo, horrível. Por causa da Evil? É por causa da Evil. Shaq Fu, que por sinal tá lançando uma sequência agora. Não, que não façam isso, não apoiem esse tipo de coisa. Passou no Kickstarter ou não? Eu acho que não. Não? Não passou? Não. E os caras falaram que ia ser bom. Não tenho certeza. Basicamente, a promessa deles no Kickstarter é: galera, dessa vez vai ser bom. Tipo, o que vocês estão falando, cara? Vocês praticamente estão confessando que o jogo que vocês estão querendo se basear foi uma bosta. Tipo, enfim, aí tem esses jogos aí que a gente tava falando, aí começou a onda aí também dos Clash. O mais conhecido deles é a Academia de... Você tá seguindo uma pauta? Não, não tô. Da minha cabeça completa. Porque a gente já foi lá na frente, já falou do Marvel. Mas voltou. Eu tô falando dos conceitos. Agora a gente vai também lá no fim e depois a gente volta de novo. Mas é novo meta dos podcasts. É tipo Tarantino. Pauta Tarantino aqui. Mas sério, Clash, vocês gostaram de Clash? Clash foi. Ó, eu sempre gostei muito de luta. Street Fighter eu gostava muito. Mas eu acho que eu gostava mais de Street Fighter por causa das histórias. Porque eu não sei se eu já falei nesse podcast, eu viajava muito na história de Street Fighter, cara. Eu ficava imaginando que o Ken namorava a Chun-Li. Mesmo que na história, tipo, tinha a esposa dele no final, tá ligado? Coisa assim, tipo, ó, nosso Zangief, ele tá lutando lá pela USSR, mas com certeza ele deve ser amigo, tipo, do Balrog, assim, cara, tá ligado? Porque os dois são parrudão, certeza que os dois saem pra tomar uma cerveja junto. Então, você gostou do filme, então? Não, daí eu não gostei. Acho que eu já falei isso também no podcast, mas tudo que eu queria era um Hadouken só e eu voltava pra casa feliz quando era moleque, e não aconteceu. Mas aí quando começou a rolar, cara, os Clash, aí mudou minha vida. Aí eu ia no fliperama, porque, cara, eu achava muito animal, tá ligado? Tipo, cara, eu lia muito Marvel nessa época. Agora eu tô voltando a ler Marvel, mas eu lia muito Marvel quando era moleque. Aí, tipo, cara, o Wolverine dando uma agarrada na cabeça do Ken, cara. Isso aí, pra mim, era sonho virando realidade, tá ligado? Eu acho que os caras manjaram muito quando eles fizeram o Clash, assim, cara. E a partir daí, eu acho que mudou pra caralho, assim. Eu acho que tem muita coisa pra fazer nesse ramo ainda que a galera não faz. Ninguém lembra mais, mas o primeiro Clash desse tempo foi o King of Fighters. Sim, King of Fighters. King of Fighters misturava Fatal Fury com Art of Fighting, com mais um monte de coisinha. Na verdade, King of Fighters é um Clash que deu certo, né? Um Clash que deu mais certo que os jogos deles, né? Sim, sumiu os outros jogos. Se não me engano, tem personagem do Garou também, não tem não? Tô falando bosta. Não, é que Garou é Fatal Fury. É, Fatal Fury. O Garou era o reboot do Fatal Fury, que é não sei quantos anos depois do 3. Foi o que a SNK fez pra competir com o Street Fighter 3. Tinha Fatal Fury, Art of Fighting, tem aquele dos caras psíquicos também, que eu esqueci o nome. Não, esse aí era de um jogo bem velho da SNK, que nem era de luta, eles botaram lá pra homenagear os caras. Que é a Athena e o outro. Sim, né? Sim. Mas e tinha mais um, que também... Não, do primeiro jogo... Ah, tem os caras do Ikari 3. É. Que é o do Brasil. E tem os caras do próprio King of Fighters daí, né? Sim, que eles criaram pro jogo. Que é o Kyo e o Yori e a turminha deles aí, né? Eu lembro que o Brasil tinha um babuíno no fundo. Assim. O mandril, ele é pior ainda que uns pigmeu e um mandril no funcionário do Brasil. King of Fighters é o avô do Smash Bros. É, o problema é que King of Fighters realmente é jogo de luta, né? Mas... eu tenho muito problema com King of Fighters, porque pra mim todos os personagens são iguais e genéricos, cara. Não, que... não é. Eu não tenho carisma, cara. É, não tem carisma. Eu acho que falta um pouco... Isso que eu falo, isso que eu pagava pau em Street Fighter. Os caras, eles têm uma história deles... Que só de você ver o personagem, desde o 2, assim, você saca mais ou menos qual que é a história. E você, como criança, você consegue imaginar. É aquela história do... Que a gente brincou muito com... Não, mas isso é porque era um estereótipo filho da puta, né? Não, mas não é só um estereótipo, cara. Olha só, o Ken. O Ken não é um estereótipo. O Ken é um cara que é amigo de um japonês, só que ele é loiro. Ou seja, ele não é japonês. E você vê que ele é rico por causa do cabelão e tal. Ele tem um estereótipo de rico. Mas por que que ele tá no mesmo nível do cara? Então você já fica pensando, porra, por que que ele tá no mesmo nível de um japonês que é fodão, assim, que é soturno, que é tipo hardcore. Por que, que ele tá no mesmo nível desse cara? Nossa, será que eles têm o mesmo mestre? Só, tá ligado? Você consegue se fazer essas perguntas, mesmo se você não souber o lore do bagulho? Não, mas vamos fazer um indiano. Aí faz um cara mais indiano possível. Que estica o braço e bota fogo. Não, aí sim, mas aí é chupa. E o cenário, né? São dois elefantes. É, um elefante. É a casa dele, eu falava que era a casa dele. Todo mundo falava que era a casa. Mas, velho, entendeu? Mas Street Fighter tem esse negócio de, tipo, você olhar o cara e aquele cara fica marcado na tua cabeça. Você sabe mais ou menos o que aquele cara é. Agora, eu entendo que isso que o Surox fala. King of Fighters tem uns caras que é assim. O resto é tudo, tipo, tudo adolescente. Não, poder... é tudo nego, tipo, de terno e de kimono, velho. É, 80% dos caras são assim. Você não sabe de onde que aquele cara veio, o que, que ele tá buscando ali, qual que é a ideia então, dele. É um japonês que estava passando na rua, pegaram pra ser o personagem do King of Fighters. É foda, tipo, olha o Gaio, cara, é puto estereótipo, tá ligado? Mas você sabe que ele é um americano e que ele não é um americano que nem o Ken, que é um cara que tá pelas artes marciais ali. Ele é um cara que tá ali pelo exército, tá ali pela glória, pelo país dele, ele é um patriota. O Ken não é um patriota, o Ken é um cara que tá ali com dinheiro, usando o dinheiro dele pra ir atrás das artes marciais, entendeu? Então, tipo, você... Cara, é bom pra caralho o design do Street Fighter, tá ligado? Você tá criativo pra caralho, pequeno. Eu olhava ali e eu pensava nada. Não, véi, pegando aí. Você não tem noção do quanto que eu viajava na história do Street Fighter, cara. Eu gostava muito, muito, muito, muito. Gostava muito, cara. Eu gostava mais do que eu jogava, na verdade, porque eu não era tão bom assim, mas eu quando eu era moleque, assim, Street Fighter 2, por exemplo. Mas eu viajava muito, eu curtia pra caralho a história. Viu? Voltando nos Clash e nos crossover. Qual era aquele jogo que saiu, acho que só pra Dreamcast, que era tipo Street Fighter versus... Não era Street Fighter, era tipo Capcom versus alguma coisa, que tipo tinha um dinossauro e uma lula com um tridente. Que porra é essa, velho? Cara, é um bagulho assim ridículo, velho. Esse eu não tô lembrando o nome dele agora. É tipo Generations, alguma coisa, Fight Alguém Generations. Alguém vai falar aí no chat. Mas... Não, tinha um jogo que tinha essa lula e um dinossauro. E aí tem um crossover da Capcom com tudo isso aí. Ah, o último crossover Fighting que a Capcom Evolution, fez. Falaram. Isso. Ah, não. Nossa. Não, é Capcom Fighting Evolution? É. Como que era o nome daquele que era um crossover com umas coisas japonesas, cara? Tatsunoko? Tatsunoko também. Era muito ridículo, esse cara. Era do Wii, né? Era do Wii. É, saiu só pro Wii. Não, mas esse daí é ridículo, velho. Nossa, tem muita gente. Não, ele não tem tanta gente. É igual o Marvel vs Capcom, basicamente. Ele é bom, eu gosto dele. Kakashi, por que que Smash não é jogo de luta? Nós vamos começar já nesse debate ou... Pra começar que só tem um botão de porrada. Não, ele é um jogo de luta meio que... É que assim. É um jogo de luta, não tem outra definição pra ele, caralho. É que não tem outra definição pra ele. Não, eu também acho, eu tava zoando, eu também acho que é jogo de luta. Mas é que assim, eu acho que é um negócio completamente à parte, assim, se você for comparar. Eu entendo a galera que joga jogo de luta que tem meio preconceito, assim, porque. Não vem falar. Até o Celos fala, não, ele não tá aqui hoje pra reclamar, então eu vou falar. Ah, não, pra dar mestre no. No Smash Bros tem que ser foda também, cara. Da mestre, tipo, nível Daigo, assim, em Street Fighter é uma vida, tá ligado? Você não vai conseguir começar agora e chegar no nível do Daigo, mas... É um negócio absurdo, assim. Mesmo assim, o Daigo ainda leva pipoco nos campeonatos, assim. Então, tipo... Cara, é sério. É um outro nível de input, de raciocínio, de skill que você tem que ter. Por exemplo, o Daigo, a galera fala que não, a galera fala que é cagada, mas se você assiste o jogo do Daigo, é impossível de você falar que ele não apanha de propósito. Ele apanha de propósito pra ver como que o cara joga, velho. Porque toda luta que ele ganha com, tipo, menos de 25% da vida dele, daí ele dá o comeback e destrói a barra de vida do cara inteira. Então ele fica apanhando sim, cara. O cara tem estratégia, assim, não é, tipo, cagada, tá ligado? É absurdo. Nível de jogo do cara pra ele fazer um bagulho desse. Mas o pessoal que joga Street Fighter profissional, o cara não faz outra coisa, né? Sim. É muito treino, velho. É muito treino. Joga só isso e o dia inteiro. Não, e aliás, tipo, galera, acho que em todo esportes, né? Esses dias eu tava vendo galera de League of Legends, um cara falando que, não lembro quem, qual dos esportistas, mas eu vi esse statement que o cara falou que ele não gosta de videogame, que ele gosta de League of Legends. Ele falou que ele não joga nada mais, tá ligado? Ele não gosta de jogar videogame, ele gosta de jogar League of Legends e é a única coisa que ele gosta. E ele não joga. Eu acho meio triste isso, mano. Mas é, né, cara? Fazer o quê? É a vida do cara, ele ganha dinheiro, nós não. É. Jogando o jogo. Bom, fazer uma pergunta pra galera aí que eu já tinha pensado. Que eu tinha falado de Clash. Que vocês acham aí que. Que vocês acham aí que seria bom de Clash? Qual um Clash que você acha que tá faltando aí? Porque eu acho que, tipo, daria pra fazer muito Clash. Mas a Capcom meio que teve muita bola de fazer esse Clash com a Marvel naquela época. Eu acho que teve que ter, tipo assim, uma cartada na mesa, um pau sendo descido na quina da mesa, assim, batendo. E falando, não, vamos fazer esse caralho aí pra acontecer. Porque hoje a gente pensa, ah, não, Marvel e Capcom tá junto aí. Mas na época, cara, os caras devem ter tido uma coragem do caralho pra fazer movimentar não, esse Capcom bagulho. A Capcom já fazia jogo da Marvel, né? Porque fizeram aquele X-Men. Não, mas se eu falo assim, Tuba, de misturar duas coisas, entendeu? Ah, sim, sim. Isso foi muito do nada, assim. Eu lembro que eu vi isso na Super Game Power, assim, e falei, caralho, como assim? Tá o Ken lutando com o Gambit aqui. Que é, doideira. Mano. Então, tipo, os caras tiveram uma iniciativa fodida. E dá pra ter essa iniciativa com mais coisas, assim. Como eles mostraram que Tatsunoko versus Capcom rolou. Por que não rolar com outras coisas, tá ligado? Nintendo versus Capcom, a galera já começou. O Jumbo Paulo falou uma coisa que eu sempre queria jogar na minha infância, que era Mortal Kombat versus Street Fighter, mesmo tipo, não tendo nada a ver um com o outro, tá ligado? É, isso é o... Tipo, você sempre sonhava, assim, nossa, como que seria? Esse, grau. Esse é o sonho, esse é o santo grau mesmo. É um sonho mesmo. Mortal Kombat versus o Killer Instinct, né? O Amifis falou. É, a Capcom... se sente superior nesse sentido e eu acho que com uma razão, né? Porque os jogos dela são bem superiores ao Mortal Kombat. Por mais que Mortal Kombat, tipo, o último foi muito bom. Assim, Mortal Kombat é um jogo muito divertido. Eu zerei o último agora faz pouco tempo e eu quase chorei, porque a minha infância sempre foi... Eu joguei muito Mortal Kombat quando era pequeno. Que é errado, né? E o cross ali do Lucas que o Games Foda versus Moacir. Quem não, que ia ter no... Games Foda versus Guilherme Gamer. Ah, nossa, não. Não, dá pra ter tipo Games Foda versus Internet. Aí bota no time da internet o Guilherme Gamer, Moacir, quem mais? O Zangado, a Nad Games, pra fazer parte das mulheres aí. YouTube versus Games Foda. YouTube versus Games Foda, isso é bom, cara, muito bom. Ai, Dota versus LoL. Dota versus LoL tá muito modinha. Bigode Rimura falou. Deixa eu ver o que é mais que falaram aqui. Mega Man versus Mighty No. 9. Nossa, Mighty No. 9, cara. A gente tava comentando na redação esses dias pra trás aí. Se não tava claro que é Mega Man aquele jogo lá, os caras fizeram questão de desenhar pra você e fazer um desenho animado provando que é exatamente isso mesmo. Tá igualzinho o bagulho. Felipe Neto, dá pra pôr Felipe Neto também na parte do YouTube aí. Na verdade vai ser tipo nós oito contra o mundo, né? Se bem que dá pra pôr uns convidados que aparecem sempre, tipo o Surox aí, dá pra pôr no nosso time também. O poder da mediocridade. E aí, galera? Chegou a ter o Conversa SNK, né? Sim. E chegou até Tekken versus Street Fighter também, que não foi nessas coisas. É uma pena que tipo, morreu a SNK, porque era bom. Eu gostava muito dela. Não, até que você falou do Fatal Fury aí, o último Fatal Fury que eu joguei, acho que foi o último que lançou. Que esqueci o nome, era... O último é o Garou. É. Tecnicamente... O último é o Garou? Não é não, cara. Eu acho que é, hein? Ah, tem uns 3D tá? Que saíram. Não é o Real Bolt? Não, Real Bolt é antes do cara. Antes dos 3D, bom, anyway. Eu joguei, eu lembro que eu tinha Neo Geo, eu tinha o último que tinha lançado na época do Neo Geo, assim. E era muito da hora até esses jogos, assim. Eu tinha tanto ele quanto o último Art of Fighting, assim. Eles eram, na verdade, mais bonitos ainda do que o King of Fighters. Os personagens eram maiores e tal. O Art of Fighting 3, ele é todo exagerado, o personagem é gigante. Sim, sim. E ele é muito bem animado, assim. Da hora pra caramba. O Garou, pra mim, é o jogo de luta mais bonito do 2D, feito. Mais bonito até que os KOF novo aí. Ah, sim. Ele era muito bem animado, ele tava num... Ele era pra New Geo, né? O New Geo já tinha, tipo, 10 anos. Deram aquela porra pra ele, ele tá pau a pau com o Street Fighter 3. Rencon Zordo falou que eu sou... Porque eu Será que eu pareço com o Kawemura? Você acha que eu pareço com o Kawemura? Eu não acho que eu pareço com o Kawemura, pelo amor de Deus. Vertigo é da DC. Vertigo é da DC, quem que falou? Eu tinha falado Vertigo versus DC. Esqueci do carro ali. Então, agora aquele negócio, galera. Hoje em dia, o que que tá rolando aí nos jogos de luta? Tá começando a surgir uns indies loucos aí, né? Tipo... Ah, o jogo de luta teve um período negro aí que não teve nada, né? Teve. Antes foi do... De... Antes 2000 do... até Street Fighter 4. Isso. Aham. Antes do Street 4 e do Capcom 3, do Marvel vs. Capcom 3. Teve um Guilty Gear pedido ali, de vez em quando. Mas era muito ruim também. Não, o Guilty Gear é bom, cara. Não, mas não. Até... tudo também, cara. Não é, cara. Guilty Gear é uma bosta. Tipo, sei lá. É a mesma coisa de BlazBlue também. É o mesmo esquema também, né? Eu não gosto daquele esquema de luta. Eu também não gosto, cara. É tipo, quem decora mais os combos ganha, tá ligado? Tipo, tem combo de 500 hits. Você fica apertando um botão sem parar ali, velho. E vai saindo. É. Sei lá, eu não curto eu muito. Eu também não curto muito essa mecânica, não. E tipo, tanto que você assiste campeonato disso aí, eu ano passado na EVO assisti. Os bagulho é decidido muito rápido, assim, tá ligado? Não tem a mesma... Aquela mesma tensão de Street Fighter. Assim, você assiste campeonato de Street Fighter nas lutas foda, assim, os caras ficam se estudando, assim, tá ligado? Fica tipo dando dash pra frente, pra trás, e só no footstep, assim, pra tentar pegar o cara de surpresa. Guilty Gears tá na porrada, louca. Não, mas isso é igual Marvel vs. Capcom. Marvel vs. Capcom, profissional, o primeiro que acertar o primeiro golpe ganha. Ele vai emendando o combo até o final. Não, isso é foda também. Não tem graça nenhuma. E eu não sei, mas... Não, mas... Que, tipo, você assim, sabe o que tá acontecendo no Street Fighter, tá ligado? Uhum. Mas Marvel vs. Capcom, se você assistir as últimas lutas, é da hora, porque daí tem uns comeback muito fodido também, cara. Tipo, de o cara errar um golpe no final e o cara, tipo, sabe, dá o retorno na luta inteira. Muito da hora isso. Normalmente é isso. O cara acertou um golpe, ele sai emendando o combo até tirar a vida inteira do cara. É, mas eu concordo também com o que o Surox disse, que tipo, Street Fighter você entende o que tá acontecendo, mesmo se você não manjar, tá ligado? Você saca assim os caras se estudandão e tal, é da hora. Os caras estão falando de Skullgirls aqui. É, então, isso que eu tava falando aí. O Tuba começou a falar, eu interrompi ele, desculpa, Tuba. Você falou que teve um período negro e daí... Começou... Não, então, aí veio Street Fighter 4, todo mundo já tava desacreditado, né? Acabou o jogo de luta aí, veio Street Fighter 4. Aquela imagem. Aliás, a galera. Rio, muito feia na época. Todo mundo a galera não botava fé, né? Quando começou a lançar as fotos, assim, os estilos de arte, a galera começou a não botar fé no Street 4 antes de lançar. Eu lembro disso. Mas aí agora tem os indie, tá surgindo vários jogos de luta indie aí, né? Tipo, até os mais loucos, assim, que não é luta de verdade, mas é zoeira, tipo. Dive Kick. Cara, parecia ser legal o Dive Kick. Eu nunca tive oportunidade de jogar, mas parece. Ele é legal, ele é divertido. Aquele dia que você não vem em casa ele aqui, é que tava games foda aqui, a gente jogou. Tava jogando aqui. É da hora, sim. Só faz isso mesmo, ele tem dois botões. É, mas o da hora é que, mesmo com dois botões, ele tem uma certa diversidade nos personagens. Assim, cada personagem dá o dive e dá o kick de forma diferente. Skullgirls, você jogou, Tuba, ou não? Ou o Surox? Joguei. Não, eu não consegui jogar. É bom? Eu gosto bastante. É? Ele é, parece um Marvel vs Capcom, só que é um de cada vez só. O Lucas, um pouco menos exagerado. Lucas SPS falou que é um dos melhores tutoriais de jogo de luta que ele já viu. Você concorda? Eu não joguei muito tutorial não, mas realmente ele tenta te ensinar alguma coisa mais avançada, assim. Entendi. Não é igual Street Fighter, só que faz isso aqui. O do King of Fighters, o tutorial é praticamente assim, ó. Esse golpe, esse botão dá soco forte, esse botão dá soco fraco, esse botão soco médio. Pra agachar é pra baixo, pra frente é andar, pra trás é andar. Agora dá esse especial aqui de 40 hits, por favor. O King of Fighter é o pior pra dar especial. Tem um especial do Gizzy que eu nunca consegui, que é diagonal pra baixo, diagonal pra trás, uma meia lua inteira e volta e... É, assim, até os que fica na parte de baixo ou na parte de cima eu consigo dar, mas esse de diagonal é tipo o Ultimate do Guile também no Street Fighter 4, eu não consigo dar, cara. É, tem. Eu só consigo dar no arcade, no controle é impossível. Eu não sei qual que é o... Aquele da diagonal é... Eles facilitaram o 360, né? É, o 360 é fácil. Lembro que no Super Nintendo eu nunca consegui dar um pilão na vida. Aí chegou no Street Fighter 4, sai fácil toda hora. É, o maior problema é que no do Super Nintendo, quando você passava da frente pra cima, o cara pulava muito fácil. Agora ele entende que, tipo, se você tá passando da frente pra cima, você vai dar um pilão, tá ligado? Daí ele não pula, se você passar rapidão. Perguntaram ali se o Nidhogg era jogo de luta, daí eu falei não. Daí a Platinum falou que... Daí a Platinum falou que vai estar na EVO, como indie. Tipo, como a apresentação e tal. Apresentação de indie, vai ter Nidhogg, vai ter Towerfall. Towerfall. Eu não sei o que é mais. Se Nidhogg é jogo de luta, Towerfall é o Smash Bros. Indie. Towerfall é o Smash Bros. Indie mesmo. Na verdade, Towerfall eu acho mais competitivo do que Smash Bros. Porque Towerfall realmente eu acho que dá pra você ficar... Tipo, dá pra você estudar muito mais do que Smash Bros, digamos assim. Por exemplo, a própria requer mais habilidade, mas não é bem habilidade. Você não consegue ganhar só apertando um monte de botão ao mesmo tempo. Não, mas que nem a própria Mora falou que tem uns bagulho que os caras ainda não pegaram a manha. Tipo, a maioria da galera não pegou a manha, mas que o Santo e o desenvolvedor, o Matt, faz... Que é tipo da dash cancel, você cancela o dash no ar, você pega uma flecha, dá o cancel no dash, e pega outra flecha e dá o cancel. Então tem, dá pra você fazer... técnica avançada, né? É, dá pra você fazer uns bagulho assim, absurdo, que a galera ainda não tá pegando a manha ainda, mas que dá pra fazer. Então tipo, foda, cara. Só relembrando que eu sou vice-campeão sorocabano de Towerfall. Brasileiro, só perdi, né? Para o Celo. Brasileiro. Brasileiro, né? Já que não teve nenhum outro campeonato, então... Mas é foda. E agora vamos pra... Acho que quase encerrando aí, estamos quase lá, né? Meu, faltou Mugen, né? É, Mugen. Vamos falar sobre Mugen. Como é, Surox? Você tem experiência nisso de Mugen? Não. Mano, quando você é criança, você baixa 10 mil Mugens, velho. Prontos, assim. E, tipo, nunca dá certo, porque, tipo, os caras tentam enfiar 3 mil personagens... Daí você vai abrir, o bagulho crasha, é ridículo. Os caras sempre botam o Mario no meio, né? Não, sempre nisso tipo, tudo, tem o Homer Simpson. Dragon Ball vs Naruto. Eu baixava vários Mugen de putaria, como vocês podem imaginar, né? Baixava vários Mugen que era só as menininhas peladas, tipo, todas as meninas. E os caras tinham um empenho legal, cara, que ficava bem feitinho, assim. Tipo, tinha todas as personagens do jogo. É, obviamente era edit, né? Mas tinha, tipo, todas as personagens de vários jogos peladinhas, assim. Da hora. Uma pergunta, o Street Chaves era Mugen? Não, né? Não, o Street Chaves o cara programou aquilo na raça. Olha só, não sabia dessa. E era do caralho. E é do caralho também dessa gera, né, tu? Não, é do caralho, assim, era bom. Ah, a Platinews botou aí, você pode colocar depois lá no post, Tuba. Tem um guia na Steam Community que o cara fez um guia de como cancelar o Dodge. No Towerfall? No Towerfall, sim. Ô, louco. É um guia, grande ainda. O link. Um guia bem grande ainda. Tá aí, a Plat mandou no chat ali. O Mugen também meio que deu uma... Não deu uma ascensão, mas pegou uma visibilidade esses tempos aí por causa do Salt Bets, né? Que quando saiu, tipo, tinha uma caralhada de gente assistindo ao mesmo tempo no Twitch apostando. Ah, Vocês chegaram a ver o Salt Bet? Não. Ah, sim, eu... Salt Bet, verdade, sim. Que era tipo explica dinheiro aí que virtual, era. Né? É. É, tipo assim, você tinha um. Você se cadastrava no. Vai ter esse ano ou não vai? Sabe disso? Não, tem 24 horas por dia ainda. Ah, tá, mas na EVO você sabe que vai ter? Começou... Bom, eu vou explicar antes. Começou na EVO no passado, você tem um dinheiro virtual, aí, tipo, acho que quando você criava a conta, vamos supor, você ganhava 5 mil dinheiros. Aí você podia apostar em todas as partidas da EVO e você ganhava mais dinheiro virtual desse negócio aí ad infinitum. Eu não sabia que agora tinha virado... Tinha virado isso aí. Sério? Eu não sabia disso daí da EVO, mas... Enfim, é um canal do Twitch aí, se você entrar, Saltbet. E o cara tem tipo um Mugen com personagens infinitos. E você aposta em um deles. E daí tem um dinheiro virtual. E a galera fica o dia inteiro perdendo a vida em dinheiro virtual apostando ali. Então, isso aí tem na... Eu, na verdade, eu sabia que isso aí começou na EVO. Na EVO faz 2 anos atrás, eu não sabia nem que tinha virado isso aí de Mugen. Mas, geralmente, na EVO, isso aí tem bastante coisa. Dá pra você apostar nas partidas da EVO com isso aí. Ah, é? É. A galera... sabia. O Reinconzordo perguntou se não é melhor ir no Xvideos. Esse cara tem quantos anos, velho? Cara, em 99, você não sabe como que era, velho. 99, cara. Hoje em dia tá fácil pra molecada aí. Na 99, você tinha que correr atrás do negócio, velho. É, antes ainda, 99 já era muito. Já tinha internet, mas lá por 95, sei lá, tinha o... Fica botando a Chun-Li na posição certa. Nossa senhora, quantas vezes não pausei dando Kiko Show, cara. É. E amei também, amei tinha uns... Amei esquemas. Também, tinha chutar pra baixo e tal, era legal. Na época era o que tinha. Era o que tinha, galera. Você não sabe como que era. Galera, hoje em dia, a molecada entra na internet. Eu imagino como que vai ser meu filho, cara. Se eu tiver filho homem. O moleque vai entrar na internet e digitar peitos. Não precisa nem desligar o Safe Search, tá ligado? Digita peitos no Google Imagens. Pronto, tá feito. O dia do moleque tá feito, tá ligado? Na nossa época, cara, você vê uma Playboy, você não sabe o trampo que era, velho, quando você tinha tipo 12, 13 anos, você vê uma Playboy, meu amigo, a galera fala, ô, fulano lá tem uma Playboy, cara, não, duvido que ele tem, não, sério, o pai dele comprou. Nossa senhora, malandro, era tenso pra caralho. E o cara veio me falar, não era melhor entrar no Xvideos. Que Xvideos, cara? ô Rinks, e os fliperamas de bairro, você ia? Então, tinha um fliperama, meu tio até reclama disso até hoje, que ele que levava eu. Mas ele ficava no bar, que tinha um bar do lado do flipper. Ele ficava no bar e eu ficava no flipper o dia inteiro, cara. Eu lembro que tinha uma locadora que tinha um fliperama aqui, cara, que quando chegou a galera, tipo, pagava muito pau. E quando você acabava o jogo de luta, eu não lembro qual era agora o jogo, mas eu lembro que eu tenho aqui ainda. Saiu um card do personagem, velho. Ah, cara, sim. Isso daí era revolucionário. Era avançado. Época, cara. Isso. Nossa, era louco. Muito foda. E daí, tipo, o card do Akuma era, tipo, muito caro, assim. Na época deve ser, sei lá, R$10 pra criançada, era uma fortuna, tá ligado? Não, onde eu morava só tinha Street Fighter 2 mesmo e King of Fighter. Assim, mas eu só fico meio triste da galera que nunca jogou em flipper na época, assim. Tipo, hoje você pode ir num fliperama aí e jogar. Mas o da hora do Flipper é quando ia um monte de gente no Flipper e ficava tirando um ou outro, assim, tá ligado? Tinha rivalidade e tal. É, fliperama com o cinzeiro. Fliperama com cinzeiro. Tipo, sabe, você tem 14 anos, você não podia nem estar ali. E aí, tipo, você tá jogando, vê um tiozinho fumando, coloca um cigarro em cima, assim, na tua cara, assim, e coloca uma ficha sem falar nada pra você. E aí você fica, nossa, eu tenho que derrotar esse cara. Era do caralho, velho, tá ligado? Hoje em dia, tipo, se acontecer isso aí, manda prender o cara, tá ligado? Você tá estuprando o moleque era, ali. Era legal que qualquer bar que você ia tinha Street Fighter 2, não? Sim, sim. Um período de tempo na história da humanidade que qualquer lugar que você ia, bar... Sei lá o que mais tinha Street Fighter 2. E geralmente os bar também tinha. Esses dias o No Pop Ups até mandou jogar no Masochismo Retrô. Aqueles fantasia, cara, que era muito bom. Todo bar tinha também umas maquininhas de fantasia que era tipo aquele joguinho que você recortava a tela e aparecia uma mulher pelada atrás. Era muito bom, cara. E não, mas é sério, eu sinto meio pena de quem não passou essa fase, porque tipo, era do caralho, cara. Isso daí é um negócio que é do caralho, jogar com todo mundo, assim. A última vez que eu joguei rivalidade, cara, a gente foi num bar, eu já era adulto agora, esse tempo atrás, foi no Pirilampos, tá ligado, Srox? Aham. Uhum. Aí tava eu com o primo jogando Marvel's Capcom, um primo é um amigo meu, que o apelido dele é primo. E aí chegou um Japinha, e o Japinha colocou uma ficha, assim, e o Japinha, mó virjão, assim, colocou uma ficha e destruiu nós, cara. A gente ficou a noite inteira, tipo, tentando tirar o cara da máquina, tá ligado? A gente conseguiu uma hora, foi uma vitória passageira, porque logo em seguida ele tirou nós de novo, ridiculamente. Mas a gente conseguiu. Então, tipo, tem esse negócio que é louco, assim, do Flipper, que é uma rivalidade fodida, assim. Da hora. Lugar de família, né, o fliperama antigo. Era família mesmo, cara. Tipo, sabe, das épocas que criança colecionava maço de cigarro pra fazer camiseta de time de futebol. Você lembra disso? Cê não. Vocês nunca fizeram a camiseta de... Não. Camiseta não. De maço de cigarro? Ô, louco, amor, só nós mesmo, hein. Camisa, é camisa. Como funciona isso? Não. Tinha um jeito de você fazer. É tipo, né, uma dobradura, amor? É isso? Era uma dobradura, você fazia a dobradura assim, aí você recortava nos lugares e tirava uma camisetinha, uma massa de cigarro. Ah, tá, eu sei que é. Ah, pode crer. Lembrei agora. Virava uma camisetinha assim, aí você deixava, fazia várias camisetinhas. Você colecionava os massas de cigarro, tal. Da hora, velho. Ah, sim, é. Eu lembro que eu vivi ainda na padaria comprar cigarro pra minha mãe, velho. Mas daí você não colecionava. Tranquilo. Você não colecionava. Não, mas isso é da hora também, né? Eu também já comprei várias vezes pro meu tio, tá? Até cerveja eu comprei pro meu tio. E tipo, sabe? Ah, tô comprando uma cerveja pro meu tio. Acho que eles nem perguntavam se era pro seu tio, tá ligado? Bota aí no chat do Games Foda lá, amor. Entra lá no... Tempos mais inocentes. Enfim, né? E o que vocês acham que vai virar no futuro aí? Qual o futuro dos jogos de luta? O que vocês estão esperando aí? Pra vir? Mesma Boa coisa, pergunta. Cara. Mesma coisa? É estranho que deu uma estagnada. Não tem muito pra onde ir assim, o que tem agora. Tá, mas... Eu esperava um Mortal Kombat estilo Street Fighter, cara. Era tipo meu sonho, assim. Como assim? Mas tipo, cê... movimentos Street Fighter. Mas você viu isso se chama Killer Instinct. Não, mas você viu o novo Mortal Kombat que vai lançar agora, o X, tá bem mais rápido, Surox. Ah, mas continua pra trás, pra frente, pra baixo, pra frente. Ah, sim, entendi o que você quer dizer. É, Killer Instinct eu não joguei ainda. Se alguém jogou aí, por favor. Se alguém teve dinheiro pra comprar, não, né, os personagens... O Killer Instinct original, ele era meio que um meio termo entre Mortal Kombat e Street Fighter. É, eu gostava de Killer Instinct. É, enfim. Street Fighter V, você acha que sai algum dia? Alguma vez no mundo? Acho que vai, acho que sai sim. Vai demorar, acho, mas é. Eu acho que vai ser o esquema do Killer Instinct novo, de você comprar personagem e tal. E Darkstalker 2, vocês acham? Não. Não? Ah, eu acho que não, porque o Ono já falou que ele quer fazer e tipo, não dão a grana pra ele. E morreu. Darkstalker é uma coisa meio underground já, sei lá. Imagina, não foi tão popular assim. Imagina Morgan com o estilo de arte, tipo, exagerado, assim, com mais peito, mais bunda, mais coxa, igual o Street 4. Vai explodir a tela, velho, tá ligado? O bagulho já era exagerado quando não era exagerado, manja. Vai ser da hora, cara. Darkstalker, eu respeito muito, porque eles... Tinha personagem que tinha um golpe que fazia uma coisa específica com o outro. Sim, tipo aquele sim. Do Donovan, é Donovan? Não. Donovan é Dimitri. O vampiro, Dimitri. Ah, não, é Dimitri. Ele que transformava sim. O cara em mulher, lembra disso? Não lembro disso, cara. Tem um golpe dele que ele transforma o outro cara em mulher. E daí tinha sprite pra todo mundo mulher? Sim, então, isso era muito foda. Porque não o fato dele transformar em mulher especificamente, mas o fato de ele ter um sprite específico só pra esse golpe. Que é um golpe mó foda de aplicar também, que tipo, 5% das pessoas vão ver esse golpe. E os caras tinham cuidado de ir lá e fazer o sprite certinho. Aí, ó, minha mulher entrou no chat só pra mostrar as caixinhas de cigarro aí, ó. Aí, ó, virava camiseta de time de futebol, galera. Era da hora pra caralho, ó. Essa galera veio. Mas o Darkstalker era legal. Sim, qual outro que tem aí que dá pra fazer? Você acha que vai lançar um The King of Fighters decente? Porque o último foi uma bosta online, né? Não, dizem que a versão do Steam tá boa online. Ah, é? Não sabia. O Neozão tem jogado aí. Ele que tomou cartão amarelo no último jogo. Ele não tá aqui hoje, mas ele tem jogado King of Fighters. Eu nunca gostei de King of Fighters. Não. E tipo indie, vocês acham que vai seguir aí o que tá seguindo Towerfall? Ou vocês acham que vai começar. Ou você acha que pode surgir algum jogo aí mais clássico, como foi o Skullgirls aí? Ou que vai dar mais uma fase negra nos jogos de luta, como foi. Não, acho que não vai ter fase negra de nada mais agora. Você acha? Acho que agora, como todo mundo tá fazendo o jogo que quer, tá difícil morrer um gênero assim. Entendi. É, tá voltando tudo, assim, voltou Adventure, voltou jogo de nave, tudo que tava meio sumido tá revoltando. Eu acho que a gente vai ver bastante jogo de luta indie. Entendi. Beleza, galera. Tem mais alguma coisa pra perguntar isso? Vocês vão ver a Evo ou a final da Copa? Acho que eu vou ver a Evo, cara. Eu vou ver a Evo. Com certeza a Evo. Cara, o principal que é o Street Fighter é de noitão, né? Lá, quase de madrugada. De noitão? Você falou que, nem aqui no interior, velho. Que da hora. Eu sou criado no interior, eu tenho algumas coisas. E eu aconselho a assistir a Evo porque é muito bom, cara. É muito bom que sempre tem alguma coisa que acontece ali muito engraçada. Tipo, o cara destruindo o controle, algum dando meme, hit, né? É, algum meme novo aí. Sempre tem. Evo tem. É da hora. Evo é muito bom. Evo é quase uma E2. Eu acho que vai cair bem no Smash Bros no final da Copa. Ah, então pode ver a Copa, né? Porque... Não, mas é sério, eu gosto de Smash Bros e tal. Eu não desacredito ele como um jogo de luta, mas eu acho que é muito chato assistir, cara. Ainda mais o Brawl, tá ligado? O Melee que os caras ficam segurando na bordinha, tá ligado? É um bagulho muito chato de assistir, cara. É, pra mim a luta profissional de Melee é tipo assim, o cara segurando o escudo e agarrando o outro. Eles só ficam fazendo isso. É basicamente isso, a luta inteira. Ano passado foi o primeiro, né? Tinha um cara... Eu tinha tido mais vezes, mas ano passado voltou, que, tava um tempão sem ter. Então, tinha um cara que era da hora se assistir, que era um cara que jogava com o Ice Climber, e aí ele tipo só levava pau, mas aí ele tinha um combo que quando ele pegava o carinha, ele tirava tipo 100% do carinha num combo só, ele não parava de dar porrada no carinha, ficava pau, e foi pau, pra final pau. Isso aí, né? É. Final foi ele e um outro lá. Esse cara é da hora desse tipo, porque a galera ficava só na esperança, e daí quando ele pegava o cara, a galera começava a gritar. Hey, hey, hey. É da hora esse cara. E o Jigglypuff e a Peach fazendo lutas aéreas dignas de Marvel's Capcom 2, a Platinum Sula. Não, menos Plat. Isso não é digno, não. Eu quero ver algum dia, algum vídeo chegar perto do Smash Bros, como foi o do Street Fighter lá, do Daigo versus Justin Wong. Aquele do Daigo foi muito clássico, cara. Não, aquele do Daigo lá, não, acho que nenhum outro jogo de luta vai criar um vídeo que vai superar aquele lá, cara. Aquele lá é histórico, aquele vídeo. E pouca gente sabe, tem mas... o vídeo do Mega Man lá, né? Qual? Do Smash Bros agora, do campeonato do Mega Man. Ah, é, sim, mas aquele lá é da parte da zoeira, né? Mas o... Super Fighting Robot. quem fez aquilo lá foi o Negão, aquele Negão lá que fez o vídeo, tá ligado? Não foi os lutadores. Não, melhor narrador de Smash Bros. Que eu já vi. Mas o... aquele do, e pouca gente sabe, mas o Daigo não teve muito sucesso depois daquela luta lá. O Justin Wong, na verdade, ficou muito mais top do que ele por alguns anos. Não, naquele campeonato não. Naquele campeonato o Daigo ganhou. Era final aquilo lá. Mas depois daquilo lá, uns anos depois, o Justin Wong ganhou tudo praticamente. Ganhou Street Fighter, ganhou Marvel vs. Capcom 2. Justin Wong levava tudo. E o Daigo começou a voltar uns dois anos pra trás, assim. E mesmo assim, não voltar total, né? Porque ano passado chegou só nas brackets, só. Chegou na final. É, tá. O Justin ganhou aquele campeonato. Aquilo não era final, eu acho que era... Não, o Justin Wong ganhou aquele campeonato. Sério, é uma puta merda. Bom, desculpa aí. Não, mas é sério, eu sei que também... Depois daquele ano, o Justin Wong levava tudo. Eu sabia que ele teve um ano que ele levou, acho que três, ele jogava... Eu não sei qual o outro. Sei que é Street Fighter, ele jogava... Ele joga Marvel, que eu sei que ele jogava Marvel. Ele jogava Marvel vs. Capcom 2, Street Fighter e mais um jogo. Teve um ano que ele levou os três, se não me engano. Absurdo. Enfim. Isso... Saíram com o HD 2 Remix da Evo? Não tem mais. Oi? Marvel? Não, Marvel. O Street Fighter 2 Street HD. Na Evo é só Marvel vs. Capcom 3, Street Fighter 4. Eu não lembro os outros desse ano. Mas não, tem um monte de jogo. Tem Injustice. Tekken, Melee, King of Fighters 13, vai ter BlazBlue, Killer Instinct e Tekken Tag Tournament. É, são esses daí mesmo. Alguns estão aí porque são pagos, outros porque... Eu acabei de quebrar minha cadeira aqui. Será que Killer Instinct tá aí pro patrocínio? Killer Instinct eu acho que vai, cara. Tem bastante... Eu acho que os caras querem criar popularidade. Vai, sim, eu tô vendo aqui. Tô vendo aqui no site. Os caras querem criar popularidade em cima do jogo, né? E é uma grande chance, hein? Mas é isso aí, pessoal. O que mais? Tem carta essa semana, Tuba? Eu nem vi se tem carta essa semana. Isso que é profissionalismo, cara. Você tá ocupado aqui, tá todo mundo empolgado com a Copa e tal. Hein? É, essa semana. Ivo. Essa semana. Agora, eu cancelei o Vitrine Indie pra assistir aquela bosta daquele jogo lá. Na verdade, não cancelei, né? Tipo. Não deu pra fazer isso. A gente adiou pra dia 16. Também os caras do Soul Gabler preferiram assim. Então ficou melhor. Mas semana que vem voltou normal, acho. Se Deus quiser. Quem mandou e-mail, desculpa, vai ficar pra semana que vem. Aí você vai ler um e-mail completamente datado. O cara vai estar falando sobre Copa do Mundo ainda. Será que o Brasil ganha agora, gente? Então... É tipo, já viu Casablanca? Já viu Casablanca? Casablanca? Filme? É. Sim. Que o filme foi feito durante a guerra ainda. Sim. Aí então os caras, nossa, não, vamos que a gente vai conseguir derrotar a Alemanha e tal, que é um bom e mal. Uma vibe desse. Uma mensagem mal motivacional, assim, né? Motivacional. O filme todo, não, vamos que a gente vai conseguir. Nazista não vão ganhar, não. Ó, falaram que tinha mandado uma cartinha aí, ó. O cara falou. Olha só que triste, Tuba. Ó, que tristeza. Ai, caralho. Eu quebrei minha cadeira e perdi um negócio, não tô achando. Deve ter caído no chão. Foda, né? Isso porque emagreceu. Imagina se estivesse com 148 quilos ainda. Bom, é isso aí então, gente. É isso, então. É isso aí, fé em Deus, acabou o programa. Você quer falar alguma coisa aí, ô homem barata? Não, se você estiver ouvindo isso pelo iTunes, ou sei lá como, você comprou isso numa banquinha CD pirata, vai lá em gamesfoda.net, que é o nosso site, segue no Twitter, gamesfoda, E Facebook Games foda também. Acho que é isso, né? Acho que é. E é isso aí. Não tem mais nada pra falar hoje. Tem alguma coisa, Surox? Dá um recado aí, manda um abraço pra sua família aí, Surox. Você que é participante especial aí. Um abraço pro meu pai e minha mãe. Manda um beijo pra Bia aí, Surox. Pra ela assistir depois. Não, ela não vai ouvir, felizmente. Aí você faz ela ouvir. Você fala assim, ó, eu mandei um beijo pra você, você vai escutar uma hora e meia de uma programa. Hora. Não, semana que vem a gente vai ter a parte 2, porque o Celos e o Afro vão ouvir isso aqui, vão ficar muito puto que a gente falou mal de Smash Bros. E King of Fighters. Vão querer fazer de novo. Então tá bom, semana que vem os temas são Zelda e jogos de luta novamente. A gente não falou nada de... Ah, a gente não falou de Zelda, cara. Puta merda. A gente falou de Smash Bros, então. Ah, Smash Bros, é verdade. Eu tentei o Zelda lá no meio. Alguém tentou ali, alguém tentou colocar alguma coisa de Zelda no meio, eu tenho certeza, mas a gente não comprou. Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela presença. Semana que vem tem mais. Fique com Deus. Mandem e-mails pra live@gamesfoda.net. E um abraço. Até a próxima.